guiando os passos no rumo da própria razão. Quem sabe de amor e se apenas crescemos em cada nova ilusão. A vida é tão frágil, tão mágica e bela, que consegue surpreender. O nosso destino é o jogo dela, só joga quem sabe ganhar ou perder. Por um amor de mulher, damos a vida e o que ela quiser. E tudo que já vivemos, sofremos e amamos, é pouco e ainda falta aprender. Por um amor de mulher, a gente aposta e paga pra ver. Nossos instintos, do jeito de ser e viver. O amor é um constante prazer infinito, a água que a alma nos dá de beber. Carregamos as marcas de cada amor